após é o Leda, e Leda Bridge. Single 467, transponder 208 ao controle, 3193. Python 393, portão 01, chame pronto, pushback. Senta. Controle, boa tarde, Papa Romeu Lima, Delta Lima. Lima, Delta Lima, Salvador. Delta Lima, é o Romeu 44, está notificado 2 horas de voo local, vai manter sobrevoo aqui na Rota Forte, é, POB 4, está codificado 0124, transponder, Delta Lima. Você decolou de onde, senhor? Delta Lima decolou de Grupo Zulu, busca vida, destino Grupo Zulu, busca vida, 2 horas de voo local. Mantenha 500 pés em condições visuais, Lima, Delta Lima. Vai manter 500 pés, Lima. Controle Salvador, a passaria do 2262. Passaria do 2262, contato radar, sobe para o 200, vigilância. Teste 200, 2262. Coro 394, chama centro Recife, frequência 1251, alternado 13325. Vai chamar o centro 1251, 13325. Controle, essa é Vitor Juliette, estrada Ratatara, do JK. Vitor Juliette, torre, 1186. 1186, Juliette, graça, do JK. O que mais? Torre Salvador, está tapando Alfa Vitor Juliette, estrada Ratatara, do JK. Ciente, é ponto curto, final pista 97, 1011 no altímetro, Alfa Victor Juliette. Reportará curta, final 17, Alfa Victor Juliette. O trip 5489 aguardando a plena separação do tráfego decolou à frente, ok? Mesmo destino, nível e saída. Trip 5489, Ciente. Salve Salvador, é o Gol Vitor Bravo Lima. Controle Salvador, Gol Azul 4196, informação ao Vitor. Azul 4196, identifique. Chegada Mari, desce, mantenha 050. Chegada Mari, desce 050, 4196. O Índia November Alpha? Na sua escuta. Você não vai descer abaixo de 1000 pés, vai manter, né? Afirmativo, vai manter 1000 pés. Ciente. O Lima Delta Lima tem um papá. Charlie 150. 12 horas, 12 para 1 hora, 12 para 11 horas, a 3 milhas, 1000 pés, fazendo manobra nesse setor. Ok, Delta Lima vai ficar atento, mantém 500 pés. Vai ficar atento aí, o 50, Lima. Salve Salvador, é o Gol, Vitor Bravo Lima. Bravo Lima, boa tarde pra você. Boa tarde, o Vitor Bravo Lima solicitando reboque do pátio 1, da posição 5, para o pátio 3, posição número 6. Uno 600, chama Centro Recife, em 12545, alternado 12685. 2585, 2685, boa. Boa. Final 17, Alta Vista, Juliette. Sente tráfego avistado, tem livre pouso, pista 97, o vento 1140 graus com 09 nós, Alfa Victor Juliette. Livre pouso 17, Júlio. Tiff, o nosso nível 260 para conquista, por favor. Aguarde. Tripe 5489, a Usino Meia decola, 120.8 é o controle, bom voo. 5489. Torre Salvador, gol no 1333, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera, por gentileza, gol no 333. Mantendo 1333, agora. Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5489. Trip 5489, sobe para o 200, vigilância radar. Continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. O altímetro 1 no 0 no 1. 0 no 1, certo. Ativo, considera o Zuno 8, autorizado backtrack, reporte pista livre, Alfa Victor Juliette. Xenia 63, Zuno 5, livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus com 09 nós. Checa o trem. Checa, mais travado, livre pouso no 0, 63 no 5. Boa no triplo 3, está visual com a Xenia na final da 10? Afirmativo, visual ao contrário. Após a passagem do Airbus, ali mantém cabeceira no 0, gol no 333. Ok, após a passagem do tráfego na curva final, ali mantém gol no 333. Lima Delta Lima vai fazer um sobrevoo por Jauá por uns 5 minutos já. Gente, ó. Já está na frequência livre, até a próxima. Sena 63, 5, no solo, usando 9, direito, no 2, 1, décimo 9. 2, 1, 9, direto. No 333 tem livre decolagem, pista no 0, vento no 30 graus com 09 nós. Ok, livre decolagem no 0, na 10 em Salvador, vou no 333. 188, alterno 260. Azul 4116, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizada final no 0. Desça 2000, 1012, livre final no 0, 4116. Salvador, 3315, Oxanel, livre na escuta. 3315, Oxanel, via Alfa, reporte na cidade Juliette para ingresso. Alfa Juliette para ingresso, confirmando o Bax. Oxanel 6315, reporte antes da Juliette para ingresso. Pede, reportaremos. Aos lindos do Rio decola, 120.8 o controle, bom voo. Ok, 120.8 voo no 333. Controle Salvador, boa tarde, o voo no 333 decolou no perfil da El Leda. Voo no 333, contato radar, sobe para o 360, vigilante. Ok, subindo sem restrição ao 360, voo no 333. T218, táxi autorizado, pátio principal, Índia e Alfa, ponte espera 2186, ajuste no 011, então bom voo, boa tarde. Pátio, Índia e Alfa, ponte espera 2186, 11, obrigado, boa tarde. Xanel 6315, antes da Juliette. Juliette, portão 05, Xanel 6315. Direto, portão 05. Salvador, uma boa tarde, Oceanair 6213 com informação Whisky. De 6213 para o Galeão, copia o 360. Copia, 360, prossiga. 213 Galeão, nível 3620, está autorizado, aerovia Penzulu 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, após conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita após a decolagem na subida da El. Após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona transponder 5503, controle 120, decimal 8. Oxanair 6213, autorizado Rio de Janeiro Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, subida da El, Leda Bridge. Depois da Pesulu 10 até SMAP e após, conforme o plano de voo. O transponder é 5503 e o controle de Salvador 120 decimal 8. Beto Xané 6213, chame pronto, pushback, portão 04. Chamará o Xané. Aí, né? Aí, né? Salvador, é o Vitor Bravo Lima, informando o término do rebote no pátio 3, posição número 6. É de Vitor Bravo Lima, então boa tarde. Ok, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Charlie Fox Charlie, informação Whisky. Papa Romeu, Charlie Fox Charlie, acione identificação, desça para o 050, chegada a Mari. Acionou o 050, chegada a Mari, Charlie Fox Charlie. T561 no Brasília, nível 380, está autorizado, aerovia Penzulu no 7, decola da 10 com curva direita após a decolagem na subida Arbor. Após direto Elefa. Em Elefa, intercepta Pesulu no 7. Aciona transponder 5471, controle 120, decimal 8. Beta 3561, na remota 12, chame pronto, pushback. Papa, Vitor. Vitor, Vitor, Vitor, prossiga. Autorização, comandante Tuba, 2-4. Acionamento, ficha queria decolar. Super autorizado, é 17. Boa tarde, está 3218, espera, pronto. 3218, autorizado a linha decolar, pista 10, o vento no 30 graus, são 09 nós. A linha decola no 0, está 3218. O Vitor, está autorizado nível 240 para o comando Tuba, direto, decolador 17 com curva à direita após a decolagem na subida da El, após Leda e após direto comando Tuba, aciona transponder 5476, controle 120 decimal 8, torre opera em 118 decimal 6 dúzia. Autorizado 240, comando Tuba, pista no 7, curva direita, saída da El, após Leda, 476, transponder 1208, controle, torre 118,6. Papa, papa, aqui, Tuzuta, aerostar, acionamento. Vai, confirme PLB? 202. Chama a torre 118, 6 dúzia, acionamento táxi e decolagem, ajuste 10, 11, 1011, tenha um bom voo e boa tarde. Triplo, Papa Vitor. Papa, papa, Tito Vitor, muito obrigado, bom final de feriado aí. Informação aí, 2210 para o 160. 3859 da TAM, senhor de identificação. Desça para 4000 pés, chegada Bonf, 1012. Desce para 4000, com 0012, na Bonf, 3859 da TAM. Possibilidade de voar na Praia de Duna? Negativo. Baixou, travou, 4196. Deu 4196. O vento 140 graus com 109, livre pouso, pista 10. Livre pouso na 10, 4196. 2218 aos 28, decola, chama o controle em 120, decimal 8. 208 a 3219. Controle Salvador, tá 3218, decolou no perfil da Momo, frote. 3218, sobe para o 370, vigilância radar. 370, tá 3218. Autorizado Índia November Alpha, ascensão a 2500 pés. Autorizado Índia November Alpha. Autorizado, inicia a subida ao Índia November Alpha. Voo no 333, Salvador. Oi, um voo no 333. Some essa proa. Proa no Block 244. Gente, sua saída da El Leda Bridge. Faça a curva esquerda, voe Leda agora. Ok, da El Leda Bridge. Charlie, Fox Charlie, livre descida para 3000 pés, ajuste no 012. Desce para 3000, 012, Charlie, Fox Charlie. Azul 41 no meia, no solo aos 30, direito, 121, décimo 9. Gente, livrando na Fox, chama 219, até mais tarde. Azul Ok, centro Recife, 1251-13325. É, controle, desculpa aí o equívoco aqui na saída aqui, tá ok? Muito obrigado. Não, sem problema. Ainda bem que foi na hora certa. Ok, então, muito obrigado aí, obrigado pela atenção aí. Até mais, vovô. Ok, grato, um bom trabalho. Via pista, repórter Renan de pronto. Papá, papá, triplo Vitor. 1-0, Charlie, pode passar. Estou informando o altímetro 1-0 no 1011. Alfa, Juliette, Serra. Sua Juliette Serra, qual o nível solicitado? Nível solicitado para o posto seguro, Alfa Juliette Serra. 4.500 pés. Sabe, mantém 4.500, aguarde para o código de transporte. A próxima Juliette para ingresso, 4-1-1-6. Juliette, portão 08, azul 4196. Graças a Juliette, saída 08, 4196, graças. Foi decolagem, pistão no 7, triplo Victor. Aos 3, 4, decola, chama o controle 120.8, triplo Victor. 128, triplo Victor, obrigado, até a volta. Passando do 9 estando, Charlie Fox Charlie. Charlie Fox Charlie, complete final, chame turno no 86. 86, Charlie. Controle, boa tarde, papa papa, triplo Vitor, passa 2000 na Dael. Triplo Vitor, sobe ao 240, contato radar vigilante. 240, triplo Vitor, quando possível atua direto de comando a tuba. Com base para a direita. Reporte para o cancelamento. Reportaremos, tchau. Alfa Juliette Serra, só na código 2202-045 em condições visuais. Informe seu estimado para ingresso na terminal Ilhéus. Nada, chama 6213, chame táxi. Chama táxi, 6213. Alfa Juliette Serra, Salvador? Van 3859, livre descida para 2000 pés, autorizada final no zero. Van 3, autorizada final no zero, Van 3859. Van 3, Alfa Juliette Serra, Salvador. Tan 3218, Centro Recife, 12545, Alterno 2685. 2545, 2685, obrigado. Charlie Fox, Charlie para cancelamento, ingresso na base pela direita da 97. Afirmativo, plano modificado aos 36, prossegue final 17 com base pela direita, reporte na final, baixar travado, Charlie Fox, Charlie. Trabalhando na final, 3 checados da 17, Charlie Fox, Charlie, obrigado. Tá travado, Charlie Fox Charlie. Ah, afirmativo, tá bastante travado, mas tá na base ainda. Sente. Visual com tráfego, tem livre pulso, pista 10, vento 140 graus, são 08 nós. Charlie Fox Charlie. Então, livre pouso na pista 17, Charlie Fox Charlie. Ataque Oceaner 6213, 119, 336, Guarulhos. É Alfa, com esperador 1186, ajuste no 011-1011. Tem um bom voo, boa tarde, Oceaner 6213. E Alfa com Lá 186, Oceaner 6213, boa tarde. Charlie Fox Charlie, seu solo aos 4-0, o pátio 5. Salvador, boa tarde, Tan 3, zona 5-4. Autorizando 5-4, identifique, em chegada Mare, desce ao 050. Mare, desce ao 050, possibilidade vai, TAP da presente, 3, zona 5-4. Oi, TAP. TAP, Tan 3, zona 5-4. Papapá, Vitor, chama Centro Recife, 1251, alternado no 3325. 251 ou 3325, obrigado, boa. Boa. Quero mais. Alim decola 6213. Utilizada final no zero. Gente, 2000 pés, 1012.